Som da Frente, boa noite. É a emissão de quinta-feira, Sinais de Fumo. Som da Frente, emissão dos Sinais de Fumo, sétimo ano, número 37. Sinais de Fumo, habitualmente, uma inserção no Som da Frente de Ana Cristina e António Sérgio. Habitualmente, sinais ocuparem as 2 horas desta emissão, mas como as férias sabem sempre bem, os sinais não são exceção ou não vão constituir exceção e a próxima edição será seguida de uma paragem de 2 semanas em que este espaço terá a ocupação das soltas. hydrogen bomb. Waste and damage, I enter the door to healthy migration, my creature from the north. Sinais de fumo, enquanto o calendário marca para nós dia útil, as revelações sucedem-se, talvez a mais significativa, porque instantaneamente seja o facto de, há escassas horas, a ter terminado o primeiro espetáculo de 1989, imaginem, dos Thin White Rope, na Grã-Bretanha. Que longe que estamos de repente. Banda de culto desde a Gênesis, os Thin White Rope agarraram o Marquee em Londres, espaço ideal para o grupo, e transportaram os presentes para os desertos tórridos dos canyons dos States. Certamente que In the Spanish Cave foi para muitos, pelo menos na nossa zona, a pedra mágica que os Thin White Rope usaram para congregar críticos e fãs. E para que o feitiço não esmoreça, setembro próximo verá um novo álbum dos Thin White Rope a circular. O genérico é, de qualquer modo e de momento provisório, Sackful of Silver. Nessa altura, os Thin White Rope lançar-se-ão na mais extensa turnê europeia alguma vez por eles feita, e a nós resta-nos esperar que Portugal figure nos mapas dos agentes promotores mundo fora. A capital mais próxima serve. Old and new. skies. Sinais de fumo no ar ao longo das duas horas do Som da Frente, emissão de quinta-feira. Primeira pequena dedicatória para os Thin White Rope. As saudades do que fica lá por fora, julho, entretanto, mantém-se por cá quente, pelo menos até ao meio do mês. As datas ao vivo de Matt Johnson, ou melhor, Dede, desta vez já um grupo, se propõe a fazer no Coliseu em Lisboa e também no Pavilhão das Andas, cidade do Porto, são garante suficiente para que as brasas se mantenham bem acesas. Mind Bomb, é assim que se chama o último álbum de Dudu. É um passo natural de uma carreira obstinada que começou a algures com um budget curto de apenas 1.800 libras para o célebre Burning Blue Soul. Passou ainda pela desilusão amarga de Pornography of Despair, que ainda se mantém na gaveta, qualquer dia sai por aí, até chegar ao corte epistemológico de Soul Mining, onde Uncertain Smile, This Is The Day, que já ouvimos, e Perfect funcionaram como catalisadores de atenção para a, até aí desperta a atenção do público e dos meios de comunicação. When we close The Soul Mining, o álbum seguinte, escorreram lentos e conturbados 3 anos em que Matt Johnson lutou pelo que chamava low profile, necessário para manter um espírito puro e limpo, apto para criar momentos únicos que haviam de aparecer em Infected. To the floor. Matt Johnson, de mais 3 anos para Mind Bomb. Desta vez, Matt opta por formar uma banda onde Johnny Marr, ex-Smiths, é o nome sonante, mas para além do folclore dos Eis Isto e Eis Aquilo, os Dede têm efetivamente uma formação sólida e coesa. As duas datas de Porto e Lisboa, respectivamente 15 e 16 de julho, irão certamente confirmá-lo. A luta entre a corrupção e a inocência agudiza-se com a idade. As justificações que se arranjam para poder pactuar com as hipocrisias e as infidelidades são uma forma de corrupção intrínseca ao envelhecimento. Com o correr dos anos, o cérebro vai construindo esquemas lógicos onde coração, ou melhor, o coração, não tem lugar. Mind Bomb, de Matt Johnson. Basicamente, o lugar à emoção. Thank you. Matt Johnson, de os Destino Adverb, primeiras chamadas, se bem que mais curtas para o início da dupla hora dos sinais de fumo, som diferente de hoje. Edição que, tal como a próxima, é um posto de surpresas. E entre as muitas hipóteses de boas notícias, uma das mais surpreendentes poderá ser, sem dúvida, a disponibilização no país, ou pelo menos em pequenas manchas do país, das t-shirts com a marca Alternative Tentacles, desde o próprio logo. Já célebre da marca, a encher o peito, à emblemática a Razor Red. Someone to see that the plants are watered. Someone to make sure the place is clean. Someone to to make sure dinner is waiting. Someone to call for theater tickets. Someone to make up those cheap excuses. What we need is we'll be right back.